onde está e fazer parte de ti. Renova em mim a aliança e o amor que um dia perdi. Renova em mim o teu cuidar, a tua vida e o teu querer. Renova em mim um coração que vive só pra teu viver. Pois te quero, meu Senhor, Pai querido e consolador. Minha vida será para sempre só para o teu. Será para sempre.